Rádio da Universidade na internet, no site radio.urgs.br. Consulte também nossa programação semanal. Rádio da Universidade AM 1080. A Rádio da Universidade está comemorando 60 anos. Participe das homenagens. Dia 14 de novembro, concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Dias 16 e 17 de novembro, apresentações musicais junto ao prédio da rádio. Também no dia 17 de novembro, sessão solene na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Dia 18 de novembro, cerimônia de aniversário na Feira do Livro de Porto Alegre. E no dia 6 de dezembro, dia da doação para o projeto de acessibilidade ao prédio da Rádio da Universidade. Consulte a programação no site radio.urgs.br/60 anos. Há 6 décadas, entrava no ar a primeira rádio universitária do Brasil. Rádio da Universidade, 1080M, um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. ZYK 280, Rádio da Universidade, uma emissora da Universidade Pública. Desde o momento em que eu entrei na Faculdade de Filosofia, né, eu escutei a Rádio da Universidade. Em primeiro lugar, a música, né, era famoso na época. A quantidade de discos que a rádio recebia e colocava em divulgação, Bach, Beethoven, Mozart, Mahler, etc., né? Acho que é importante ter música de qualidade junto com programas de debates, programas em geral sobre cultura, economia e política. Corra até a rádio da universidade, agora mais acessível graças justamente às novas tecnologias. Há muito tempo faço esse exercício, pelo menos uma vez ao dia. Essa corrida me leva à musicalidade, uma forma de expressão que dispensa as palavras. Mas a rádio da universidade oferece muito mais para todos os gostos. Então corra até ela, para resistir à aceleração do tempo. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. A Rádio da Universidade foi a experiência radiofônica que me fez ver como era possível ser uma emissora de rádio e trabalhar com a criatividade, valorizando a linguagem radiofônica, valorizando experiências de diferentes tipos de conteúdo em rádio. Durante muitos anos, a rádio foi como uma casa para mim, um lugar onde eu aprendi a minha profissão com mestres, com os quais eu tive lições profissionais e lições de vida. Eu tive a oportunidade de produzir programas, de entrevistar músicos que eu admiro. Enfim, foi realmente uma experiência única e eu guardo um carinho muito grande pela rádio, pelos colegas até hoje. Parabéns e vida muito longa a esta bela, competente e jovem senhora. Viva a Rádio da Universidade! Rádio da Universidade, AM 1080, Porto Alegre.